Matéria-prima. Novos sons para conheceres na rua. Ei, ainda há por aí quem acha que o rock and roll está morto? O senhor Iggy Pop não partilha dessa opinião. Jacuzzi Boys são um trio que provém de Miami, na Flórida, e há na sua música não só muita daquelas praias de areia fina e brilhante, povoadas de palmeiras e surfistas, onde se passeiam hordas de turistas americanos que se deleitam em frente a um cálido e repousante oceano em busca de cheap thrills, como também os sujos e labirínticos pântanos povoados de alligators e outras menos conviviais criaturas. Formaram-se recentemente e depois do lançamento de alguns singles 7 polegadas, foi editado o primeiro álbum, também ela editora de Miami, a Florida's Dying, com o título No Seasons. São uma das bandas preferidas de Iggy Pop e estamos em crer que se o saudoso Jeffrey Lee Pierce fosse vivo, por certo gostaria bastante do rock and roll que esta rapaziada produz, ou não se encontrassem por aqui, nesta música, algumas semelhanças com os históricos Gun Club. Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 19 e as 21 horas, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Matéria-prima. Música para conhecer na rua, de hora a hora.